Yeah! Episódio 1. Isso é tudo. Afirmativo após acreditar em expressões e emoções, entre escrita, entre embalos, estilos, ensinamentos, entende? Informação, instinto, impossibilita, índice, instrumentais, inesquecíveis, indica o óbvio, olhar objetivo, orgulho, oponente, observa o ódio, oportuna, unido, universo único, ultimato, úmido, útil, último usado, aqueles em influências ontem, universo avistei, entrei, observei além. Meus sonhos sobrevo pelo ar, e as estrelas brilham no céu, me faz sonhar. Meus sonhos sobrevo pelo ar, e as estrelas brilham no céu, me faz sonhar. No mesmo céu, estrelas brilham, representam sonhos que se realizam, o que se busca alcançar, se permitindo sonhar, de coração se jogar, mérito, glória, brindar. A cada passo dado, firme sempre na mente, a meta de obter o sucesso daquilo que se espera. Ter as conclusões, supera a sentimento, emoção, libertar a vem. Do céu a luz que traz o rumo certo, mesmo no vale da sombra, não me perco do que quero. Enquanto de rolê na esfera, tento me encontrar. Estrelas escrevem a minha história pelo ar.